6721, solo os 38, livre à direita, chame solo, 121, decimal 9. Libera à direita, 219-6721. Vou poder confirmar o voo 1754, autorizado após ETAP Serra Vitor 368. Voo 1754, após ETAP, após Serra Vitor 368, para sequenciamento. Após ETAP, disparador de 500, ajuste no 013. Entende, após ETAP 2500, vai voar Serra Vitor 368. 1754. 66, cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus, 06 nós. Cabeceira deslocada, 1.200 metros. 3566, ciente, livre pouso, tá baixado, travado, ciente das condições da pista. Fica back Sierra, entendido, acionado. Pronto para o táxi, autorizado táxi via Papá, reporte para ingresso, pista 17, informe clareza 2. Cabeceira autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto, pista, cabeceira no acesso. No 754, iniciação para 1980 mais, número 3 para o pouso. No 754, redução 1809. 082 estabilizada. Estabilizou, campo à vista, azul 4082. Azul 4082, complete final do procedimento RNAV, reduza para aproximação, chame torre 1186. Reduz, chama a torre 186, azul 4082. Estou aqui, ciente, prosseguindo então a linha, aguardando a autorização do decolagem, 4061. Antes daquilo, né, 721. Gente, prossegue o táxi em frente, Juliette. Ingressa na Juliette para o botão 0612. Juliette para o 06721. Aguarda a pista livre para a nave da companhia, iniciando a colagem. Gente, aguardando liberação azul 4082, ciente da restrição. 3566, solas 41, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 219, venda direita, 3566. Solo Salvador, boa tarde, 3566, livre. Iniciando, 4661. E Alfa, chame antes a Juliette para ingresso no pátio 1. Alfa, antes a Juliette, 3566. Azul 4082, autorizado, pouso pista 10, vento 120 graus, 10 nós, cabeceira deslocada. Ok, livre pouso, pista 10, azul 4082. Azul 4061, decolou aos 42, chame controle 119, decimal 35, tem bom voo. 935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 4061, da Azul. Decolado, se possível, 1500 da Frota Bar. 4061, contato radar, número 340, saída Gole, transição Gonza. Gole Gonze, negativo visual até o final da barra, confirmando. Negativo. Tá bom, Gole Gonze. Cavaco Serra, atenta possível cheiro de turbulência, Embraer 190, autorizado a colar pista 17, vento 17, 130 graus, 08 nós. Boa! Salvador approach. Boa tarde. Stan 3834 with you now crossing 185 up to 150 information Tango. Stan 3834 is concordante my arrival distance for level 050. 050-3834 my arrival. Stan 3834. Gol 1754, passo 0 Vitor 366, chame torre 118 da 6. 786, vai Vator, gol 1974. Salvador, gol 1974, transferência. Bom dia. 1754, continua a aproximação, reporte 4 milhas, cabeceira 10, tem pouso baixar travado. Vai embaixo travado, gol 1754, mostrará 4 milhas. Kilo Quebec Serra decolou aos 4.5, chame controle, 119.35. 119.35. O 1754 tem seu pouso autorizado, pista 10, vento 1.40 graus, 08 nós, cabeceira deslocada, 1.200 metros. 7, livre pouso, então 190, cento, primeiros 1.200 metros, são impraticáveis, o 1754 está embaixo e travado. Controle Salvador, gol no 924, nível 960 para nível 190, reduzido 250 nós. Gol no 924, sem identificação, chegada a MAN, desse nível 060. 060 na MAN, solicita a RENAVE da 190. Centro da RENAVE, agora de autorização, gol no 924. Levantador, 924. Controle Salvador, bom dia, Cristão, boa tarde, o Stan 3174. 3174, sem identificação, chegada Mari, desce a nível 070, redução para 250 mais. Desce aos 60, perfil Mari, extensões da RNAV. Controle Centro da RINAV, agora de autorização, tá 3174. É, 3174. Próxima da Juliette, 4082. Portão 09. 09, obrigado. Olha, aquilo que a BXA pode prosseguir direto, seria? Confirme para o ideal do destino. 234. 121, decimal 9. Direita 219, 754. Passando 1000, vai agora, terra. O 4061, não passa nenhum 140, chame Recife 1288, alterna 1264. 288-1264-4061, boa tarde. Então 3834, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A360, limite ao localizador. Copy, turn left, heading north, geolocked 3834. Gol 924, reautorizado nível 040. 040, gol 924. Reautorizado nível 060. 60, 3174. Então, 3834, confirma indicada. 240 knots. Então, 3834, reduce speed 220 knots, número 2. Reducing 220, stand 3834. Patrão, saindo 025 pro quilo Quebec Serra. 2500 pés, quilo Quebec Serra. Barra, 2500. 924, reautorizado 2500, ajustando 013, autorizado RNAV, reporte a Vitor 366. 3174, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite ao localizador. É, 010 de proa, solicitado aí o RNAV. Pode evitar na proa? Então, 3174, limite é a radial 282 de Salvador. 282, grato. 10-3834, crossing 060 up to 050, have the trend inside 2 hours. Então, 3834, traffic 2 o'clock, 10 mile, descent 2,500 feet. Copy, descent 2,500 feet, 3834. 3834, descent 3,000 feet, QNH 1013. Copy, 3,000, QNH 1013, 3834. Down 3834, resume navigation, fly ahead in CR Victor 366. Down 3834, resume navigation, fly ahead in tuna position. Copy, now fly direct tuna position, down 3834. Tido 60, 3174. Então, 3174, reautorizado nível 040. Ao 40, 3174. Assim que eu tiver a nossa autorização, tá pronto pra copy, gente da TAM. Quem chamou, por favor? Da 3173. Pra Guarulhos, 340 será coordenado ontem, escuta. 3173. Escuta, 3173. Arigolo 924, passando serviço 366, visão. Bono 924, complete final, chama-se 1186. 1186, no 924. Down 3834, descend 2000 feet, QNH 1013. 2000 feet, descend 3834. Down 3174, início de redução para 1180 nós. Redução 180 nós, 3174. solicitado ainda 282, o 3174 de Salvador? Novo limite, radial 290, Salvador. 290 agora. Solo Salvador, boa tarde, Web 6721. Chega. 310 Fortaleza. Sim, será coordenado, mantém escuta e aguarde. Guardando, teria saída prevista? Momo Frote. Momo Frote, obrigado. Então, 3174, relação à navegação, na pula de Serra Vitor 366, em descida para 2500, ajuste no 0 no 3. Serra Vitor 366 na proa, 2513, 3174. Oi, Salvador, gol 9246 milha para o Serra Vitor 372, visão. 924, cheque trem, autorizado pouso pistão no 0, vento 160, grau 08 norte, cabeceira deslocada, 1200 metros. É, trem pouso no 0, deslocado, gol 9. Firme, trem pouso, fechado o trabalho. Trem checado. TAM 3834, contact tower 118.6, complete approach, and the canal tower 118.6, QNH1013. Okay, QNH1013. Stand 3834 with you, after running side. Stand 3834, good afternoon, continue approach, reported, altar marks, land gear down and logged. Welcome, Stand 3834. 060, bom, 23, Salvador. Oi, Salvador, boa tarde, é o gol no 600, seguinte da informação, Tango. Gol no 600, boa tarde, acione identificação, nível 80 em descida, 080, chegada Mari para o ILS X-Ray Sanglide 1013. 080, chegada na Mari para o ILS X-Ray da Sanglide 600. Uno 924, solo 02, livre à direita, solo 121, decimal 9. 209. passando através de morro, filmando o Souza, Siri, 169. Quebec Serra, frequência livre, autocoordenação, Morro de São Paulo. Corrigindo para a Barra Grande. Boa noite, a Barra Grande está na 2500, chamando 1699. Note. Threshold displays 1200 meters. Copy 3A34, clear, land runway 10. Nível de voo 80. 080. Já estou mantendo o 080, senhor, autorizado pelo centro. Acione 5146, controle 119, decimal 35. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível 340, via Perúcio 50, decola da pista 10, saída da El, tração de NER, primeira curva direita, zona 5146, o controle 10935. Chama quando pronto. TG1 a centena, igual 697. Zona. Objeto 6721 no Salvador, Fortaleza, nível 310. Aerovia pelo Zulu 19. Saída Momo, transição Frote. Primeira curva esquerda após decolagem. Controle 119, decimal 35. E o transponder 5141. 6721 da web, aprovado nível 310 Fortaleza, Pesulu 19, decola da 10, primeira esquerda, Momo com transição Frote, controle 1935 e o transporte 5141 no 6721 no portão 612. Chega no pronto, 21. Chamará, obrigado. 20 milhas, gente. Salvador, nosso Victor Uniforme. Estabilizado a aeronave da 10. Seu 3174, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa cabeceira deslocada 1.200 metros. Gente, o 3174. Charles 90, Mari. Nove dois quatro, ingresso pelo Juliette, portão 05. Juliette pro 05, 924. X-ray sem glide. Joseph Bays, formarada final do X-ray sem glide. 94. Aqui espantei 070, vai até o 1401. 1401. A intenção para pouso 1017. Mais conveniente aí para o controle. O conveniente seria a modificação de regra e pouso no 7. Positivo então.